Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. Boas noites, boas noites. O programa que não faz a coisa por menos e que agrada a gregos e a troianos. Aqui está de volta e mais uma vez recheadinho de coisas boas para vos dar. Vamos então receber com um caloroso abraço o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa. E que todas as únicas alternativas fossem como esta, Camandro. Estávamos nós bem. Portanto, não dispersando a nossa brilhante capacidade de foco, aproveito para referir que hoje vos trazemos, meus senhores, minhas senhoras, mais uma deliciosa conversa desta feita com uma grande, grande banda de nome Corsage. Ah, pois é. Vamos então receber aqui no nosso forninho, também conhecido como estúdio, o Pedro Temporão, baixista destes mesmos senhores. Para além disso, vamos ainda ouvir ao longo destas duas horas as rubricas do costume, chamam-se elas New Beats, da Freaky Moment e a fechar o momento zen, pá, é em grande. Melhor que isto, Camandro, só mesmo ir à Rua Augusta ver a bomba da Irina Shayk. É tão bom, pá. Portanto, vá, a gente mete agora Queens of the Stone Age aqui para vos tentar trazer de volta à realidade, ok? Vai, esta chama-se Make It With You. Beijo. e saídos do êxito dos Queens of the Stone Age, Make It With You, que a propósito figura no álbum Era Vulgaris, de 2007, passamos agora, lentamente e com algum carinho à mistura, para outro tipo de registro. Este senhor, que agora nos chega, gosta tanto de Portugal, deste nosso belo país à beira-mar plantado, que já passou por cá, se não me engano, por 3 vezes. Tanto toca a receber como toca de graça, como se pode dizer, é uma das grandes revelações musicais destes últimos 5 anos. Chama-se Jamie Liddell e tem um último álbum que é só, do caraças, ok? Chama-se Compass e arrecadou dezenas de críticas bem acima do bom e do recomendável. Portanto, vamos à música. Meus grandes fãs, à música com Jamie Liddell e a sua The Ring. Bem linda esta, por sinal. Oh yeah. Always thought you'd stick around. Always thought you'd stay. Now we're searching for the ring. But what you have to do away. Past the shadow, long won't get his bed. Never thought to cut it since his love over this day. She left him in this grave, yeah, this day, days in. Scouring the shoreline, oh, looking for the rain, oh, rain. There was wrapped around her finger, but she was just a dream. Just a dream, love. Of his machine, start racing faster, faster, days and staying straight. He rifles through every grain of sand, run for everything and sneak it through his hand. His friends have all gone with the tide, and he's standing on the shoreline, all stranded in time. Just a dreamer, she was just a dream. He is just a dreamer, and she was just a dream. She is just a dream. Killing me. Bem, fomos passear pelos ritmos da soul ou do soul, como preferirem, e demos um pezinho de dança, primeiro com Jamie Liddell e agora por último com Aloe Black, o ex-rapper do duo Eminon. Oh yeah. Esse senhor resolveu então deixar as andanças do rap, onde nunca conseguiu vencer ou sair por cima, e virou-se antes para uma brincadeira engraçada entre soul, R&B e mesmo hip-hop, editando assim o seu primeiro álbum a solo, Good Things, que saiu há cerca de 2 anos atrás, e ainda bem que saiu. Acabámos, portanto, agora de ouvir um dos seus maiores sucessos, Loving You Is Killing Me, o tema que é conhecido por ter no seu videoclipe um puto dançarino, para aí com 4 anos, mais coisa, menos coisa, e com uma afro, pimba, maior daquela que tem, do que aquela que tem o Questlove, baterista dos The Roots, para quem não sabe. E por falar em cenas que a malta pode não saber, atenção para esta informação, hoje vamos estar à conversa com os Corsage, banda portuguesa que já vai no seu segundo grande lançamento, e portanto esse mesmo segundo grande lançamento está mesmo aí à porta, vai-se chamar Música Bipolar Portuguesa, e só olhando para o nome, já dizemos que isto promete, ok? Mas os Corsage chegam daqui a escassos minutos, não é? Por um lado. Por outro lado, ficamos agora com uma outra também promissora banda, os I Am Dive. I Am Dive. Ah, pá, este nome fica na carola. Que nos chegam através da rubrica New Beats, ok? Ora, ouçam. New Beats. Yo, New Beats is back on track. Sejam bem-vindos e com a doçura e carinho do costume, abram aulas e puxem de uma cadeira para este espaço de descoberta musical que se recusa a sentar no chão. Ah, pois. Que brilhante começo. Hoje é sábado, portanto é dia de escavarmos lá das cavernas do desconhecimento underground mais uma grande, grande banda que quase matematicamente conquistará uma longa amostragem de fãs nos anos que aí se aproximam. Hoje, meus senhores e minhas lindas senhoras, vamos aqui ao país vizinho de seu nome Espanha e conhecemos os I Am Dive. Esteban Ruiz Sanchez e José Pinhas são estas as duas caras por detrás dos I Am Dive. Os dois homens que criam e recriam os ritmados sons que embalam literalmente a viagem musical deste projeto castelhano. Os dois músicos que, no âmago das suas invenções, lá vão descobrindo que quanto mais sons nos atacam, os ouvidos, melhor. Há apenas que saber combiná-los, intercalá-los e apresentá-los. O resto é matemático. Os I Am Dive têm poucos anos de existência, talvez 2, talvez 3. Os próprios fundadores não gostam muito de falar sobre isso, mas parece até que nasceram juntamente com o mundo. Ora bem, é difícil prestar atenção às palavras que o vocalista nos canta, porque lá ao fundo ouvimos os ecos da natureza. Imaginamos-nos a falar com essa mesma natureza, ouvimos-la e, de certo modo, sentimos-la mesmo sem saber muito bem como. É um misto de sensações que nos invade e que nos deixa vá perplexos. Os I Am Dive não são só música, são um sopro do vento, são uma viagem até ao alto mar. São, se quiserem, um pedaço de neve que aterra em sol firme. Por que não? Acabam de lançar o seu 5º EP, tendo começado lançamentos em 2010, o que mostra que estes dois senhores não param. Prova disso é o facto de já terem data anunciada para uma nova release. Será dia 1 de setembro deste mesmo ano. Por agora ficamos com o EP Tides, onde desfrutamos sabiamente de 4 caprichosos temas. Fala-se sobre o inverno, sobre as amizades que vão sobrevivendo aos meios tecnológicos e, claro, sobre o amor. Ora bem, há espaço para tudo e de tudo se fala, em tudo se pensa e de tudo nos lembramos. É aquela música que só peca por ter mesmo entre 3 a 4 minutos. É que precisaríamos, muito sinceramente, de horas para organizar os pensamentos da nossa vida ao som destes dois senhores. Sem mais conversas, o New Beats despede-se com uma boa, belíssima prenda, como qualquer bom convidado que se preze. Neste caso, a rubrica de descoberta musical aqui do nosso Freaking Alternative deixa-nos com, atenção, o formidável tema Early Winter, primeira faixa do EP Tides, dos nossos amigos I Am Dive. À boa maneira espanhola, minha gente, vos digo, reparem bem nisto. Ai, sido um prazer, hein? Só assim. I remember every lie you said to me. Now I'm fearless, now I saw your black heart clear, and I burned everything I had to burn. I followed every single path back there, from the north trails to the south roads, all the fireworks died in the lake. I waved goodbye to everything I had. Alternative. Bimba! Que descoberta fantástica esta que fomos fazer aqui, mesmo no país ao lado, a Península Ibérica. Tarum a dar cartas no panorama musical até dizer chega. Portanto, viva Portugal! E viva nossos hermanos, não é? Boa! E viva também, porque não, o regresso do TFA à Esques FM. Isto porquê? Parece que já não fazíamos emissão há muito tempo, mas não, fizemos no exato fim de semana passado. Mas isto é coisa para a gente lhe sentir a falta, estás a saber? Portanto, cada vez que voltamos é uma festa. Viva o programa que é a tua única alternativa, viva pois, que, digamos, é como saborear a segunda mini, não é? Que vem a seguir à primeira, faz sentido. Porque a primeira nunca chega, estás a perceber? Ou seja, Vamos deixar disto. Não vamos beber para não pensar mais. Portanto, vamos antes ouvir para curar a estupidez que parece brotar por entre as palavras deste vosso locutor. Ficamos então calminhos e como que deitados numa cama de rede, só fazendo assim o cenário para vocês imaginarem um bocadinho, ouvindo nada mais nada menos do que com um copinho de suminho de maçã ao lado, os Okkervil River, com Lost Coastlines. Ai que bonito. Oh man. Packed and all eyes turned in. No one to see on the quay. No one waving for me. Just the shoreline receding. Ticket in my hand. I'm thinking, wish I didn't hand it in. Cause who said sailing is fine? Leaving behind all the faces that I might replace. I've tried on that long ride, looking deep inside, but I don't want to look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wave by. There might not be another star further on the line. Look up, look out. Glides by, and there's another crowd to drown in crying eyes. And see how that light you love now just won't shine. But there might just be another star. Let's go. I'm a moneylender. I have fortunes upon fortunes. Take my hand for tender. I am tortured, ever tortured. And if you don't love me, let me go. And if you don't love me, let me go. And I am a writer, writer of fiction. Fechamos com chave de ouro esta preparação para a entrevista aos Corsage, os nossos grandes entrevistados de hoje, que estão mesmo quase aí a chegar. Falta só um bocadinho, falta, eu diria, cerca de 5 minutos, porque vamos ouvir só mais uma música até arranjarmos tempo para o Pedro Temporão encontrar este nosso belo, pequenino, ilegal e foragido de estúdio, ok? Portanto, Pedro, estamos à tua espera, estamos a postos. Voltamos então ao ar depois de uma fantástica música chamada The Engine Driver, escrita, composta, tocada, retocada e levada a todo o seu esplendor pelos The Decemberists, banda norte-americana que, a escrever, faz lembrar o britânico Shakespeare. Ora vista, Tiago, até pareces um tipo culto agora. Ai, mas é mentira. Tudo, mas mesmo tudo, é brilhante nestes senhores e deu para ver através deste tema que agora aqui vos trouxe. No entanto, chega de importações vindas do estrangeiro, é preciso o belo do produto nacional e, portanto, agora... Oh, Larila, agora... Reagan, com o novo álbum chamado Le Art Brut... Oh, très bien... A chegar agora aqui ao TFA, esta é a carismática Don't You Wanna Dance? Fuck yeah! Vamos, dança um bocadinho agora, tá bem? A seguir vêm os Corsage. Ai, que lindo! So much more than mine, and smiling all the time. I don't you wanna dance, 'cause tonight we have that chance, and baby. I don't you wanna dance? Oh, we may. Don't you wanna dance? Surgidos perto de 2006, estes senhores que aqui estão hoje, meus caros, Pedro Temporão, no baixo, Henrique Amoroso, nos vocais e na percussão, Carlos Santos nas teclas e no acordeão, Nuno Damião na guitarra e no trompete e, por fim, Nuno Castezo na bateria, são a banda que, vá, digamos assim, opta por rejeitar influências, ajudas exteriores e auxiliares de memória. Os meus convidados de hoje figuram na atualidade da música portuguesa como uma escapatória. Vamos dar-lhes este nome. Nem indie, nem alternativa, nem pop, nada disso. São o rascunho que pede por mais detalhes, mas que se levar mais toques, aliás, se vai afogar na sua própria beleza e vastidão. Bem sei que falei nestes 5 elementos, no entanto, temos apenas o prazer de contar com um deles, neste caso Pedro Temporão, baixista. Olá Pedro, pá. Seja bem-vindo ao The Freaking Alternative. Oh, boa noite, lá está, bem-visto. Serve, sim senhor, serve muito bem, serve também a tua presença aqui hoje. Olha Pedro, começo muito facilmente por te perguntar, e quem são realmente então estes Corsas? De onde é que vocês surgem e o que é que fazem, para além de música? Sim, fazemos tanta coisa. todos nós trabalhamos. Há um elemento que vive da música, que é o Nuno Castezo. É um, para além de baterista que baterista, é, ele toca também nos Pop del Arte, não sei se sabias, mas ficas a saber. Faz de DJ uma vez ou outra pelas noites de Lisboa, mas todos os outros, nós, o resto dos elementos, trabalhamos, temos profissões, temos famílias e, portanto, a música acaba... Como é que se conheceram? Pois, como é que nos conhecemos? Eu, o Carlos Santos, o teclista, toca comigo desde os anos 80. Pertenceu a todos, vários projetos, não é? Sim, sim, Atos Trágicos, Cello, Rain Dogs. Portanto, eu toquei em todas estas bandas, em qualquer uma delas gravei álbuns. Uhum. Com os Cello gravei 4 álbuns, com os Rain Dogs 4 álbuns. Os Rain Dogs foi uma banda até com algum hype no final dos anos 90. Hype, pronto, daquele circuito mais alternativo. Né? Portugal, não é? Claro, uhum. Mas nada de extraordinário. Para nós soube-nos bem e as coisas correram bem, mas nada de... fosse uma coisa assim que... pronto, que desse a conhecer a banda pelo país fora. Portanto, baixista e teclista já se conheciam? Sim, então? já de longa data. E o Henrique, curiosamente, eu conheci-o foi em 2003, numa situação também ligada à música, mas foi o convite, ou a primeira abordagem que nós fizemos no interesse de fazer uma banda, foi num concerto dos Costelão, no Gueras. Nós, nessa altura, já nos conhecíamos antes, mas nessa altura decidimos, nesse concerto, olha, vamos formar uma banda, e foi com ele que começámos a... Fui eu e ele que começámos, de certa maneira, o projeto. E depois, passados uns meses, veio o Carlos, não é? já era meu conhecido e tocava comigo nos projetos anteriores. E depois foram surgindo, mas já passaram outros elementos pela banda, sim, que entretanto saíram, não é? O Castedo é o primeiro álbum que gravou connosco, foi este novo. Que é o que se vai chamar Música Bipolar Portuguesa. Exato. Já agora para frisar o nome também. Quem é que se lembrou, e ainda falando nas vossas origens, quem é que se lembrou deste romântico nome, Corsage? Foi o Henrique também. Foi o Henrique que escolheu. A propósito, o nome. Tem que aparecer. Olha, não sei o nome. O nome é. Sabes que o nome, por vezes, é complicado. Porque há muita gente que o pronuncia num sotaque inglês. De Corsage. Corsage. Percebes? Okay, o nome okay. É Corsage. Sim, sabes, sim. Corsage é o espertilho ou o corpete que as mulheres usavam para apertar a cintura, não é? Para parecerem mais elegantes. Isso usava-se no século XIX, não é? Por aí. E o nome surgiu, quer dizer, nada. Penso que musicalmente é um nome que soa bem, mas não tem relação nenhuma com. Sabes que é que o Henrique se lembrou disso? É pá, não sei, agora nem seria mais indicado ele responder, mas não sei se ele também conseguiria ajudar. Ainda assim, parece, soa a um nome romântico, digamos. O que sim, leva a perguntar... mas a nossa música é romântica, é pop, pois, e é romântica. Aliás, tens o álbum Finito L'Amour. Dá logo também, para ver. O que me leva a perguntar-vos, vocês são românticos por natureza? Sim, acho que nós temos que ser eternamente românticos. Mas são todos, os cinco? Sim, de certa maneira. Uns mais que outros, mas somos. Quer dizer, sim, acho que somos todos românticos. Portanto, sendo assim, a vossa música também acaba por ter de ser romântica? Não tem que ser. Eu conheço muita gente que é músicos que são românticos no cotidiano, na sua vida, e musicalmente são agressivos, não é? A coisa, o registro mudou do Finito L'Amour para este sim, novo sim, disco? Sim, mudou. Mudou até em termos de lírica e tudo. Até houve uma mudança também, como tu sabes, de que nós de antes era em inglês, não é? Sim, sim. E passámos a escrever em português. Musicalmente houve alguma alteração também. Os temas são mais dançáveis, são upbeat, mais do que do que no Finito L'Amour. As letras de cá não são tão românticas como no Finito L'Amour. Mas ainda... O Finito L'Amour tem um bocado a ver com uma relação que o Henrique teve anteriormente também. A edição do álbum coincidiu com o fim de uma relação que ele teve, curiosamente, com a Sânia, que também foi cantora dos Corsage. Ah, porra. Exatamente. E, portanto, ali há uma conjugação de... diversos fatores, não é? Exatamente. Que acabam por levar para essa onda. Pressionaram aquele álbum e aquele título. Daí o Finito, não é? Sim, o Finito L'Amour e L'Amour Infinito, porque depois tens o outro reverso, que é, como se fosse lado A e lado B. Ok. Ainda antes de irmos para a nossa primeira pausa, na qual nos vais mostrar algumas músicas que para aqui trouxeste ao TFA, vocês lançam este Finito L'Amour, do qual estamos a falar, em 2009, e agora voltam em 2012. O que me leva a perguntar-vos, qual a razão para uma pausa tão grande? Eu acho que não é necessidade. Hoje em dia, cada vez mais, não há necessidade de fazer edições de discos. Acho que é uma teimosia de principalmente de uma banda como a nossa. Nós não temos editora que nos apoie, não é? E estar a editar um disco é uma teimosia nossa, porque é importante que o registro fique, não é? Que o objeto, que tenhamos o objeto na mão, não é? Sim, é uma história que fica. Exatamente, que fica. Sim, sim. Porque nós não fazemos edições e vamos fazer uma edição de 500 exemplares. Percebes? Não é uma coisa pequenina. E para vender os 500 vai ser difícil. Porque as pessoas não compram discos. Sim, e vendes um ou outro nos concertos, mesmo assim dificilmente. Nós vamos tocar, sei lá, uma zona mais longe de Lisboa e tu vendes dois ou três discos, não mais do que isso. E nós tocámos, nós durante estes três anos, 2009 até 2012, andámos por aí a tocar. Fizemos uma edição de um disco que gravámos na Radars, que é o Corsage no Rádio. Embora tivesse sido uma edição online só, as pessoas podem descarregar pagando 4 ou 5 euros. Ficaram cinco temas, não foi? Sim, sim. Até fizemos uma versão dos Magnetic Fields, portanto, há ali algumas curiosidades naquele disco. E não tivemos parados, como tu vês, portanto, não... E pronto, e depois chegámos ao ano 2011 e achámos que tínhamos que registar e mudar um bocado também, não é? achámos que era a altura de fazer a edição de um álbum e... Mais um para a posteridade, não é? E é um bocado isso, porque não vender é... percebo. Pronto, olha, vocês não pararam, mas nós vamos parar agora um pouquinho. Tá bom. E vamos fazê-lo com as tuas duas primeiras músicas. Portanto, a primeira, Orange Juice, que nos trazem I Can't Help Myself. Queres-me contar alguma coisa aqui dos Orange Juice? Porque estes senhores... É, posso, conto. Então, os Orange Juice, o Henrique inventou uma palavra engraçada. Que eu, às vezes, inventou uma palavra? Inventou uma palavra engraçada. É que é uma conjugação de Lisboa e Glasgow, que é Glasgow. Porque nós temos uma relação musicalmente de paixão e de gosto com as bandas de Glasgow. E não é por acaso que eu trago duas, o Orange Juice e o The Bell and Sebastian. Poderia trazer mais, mas daqui a nada estávamos só a ouvir música de Glasgow. E nós temos, se ouvis ao pormenor, somente as guitarras do Damião, tem muita musicalidade, a forma dele tocar tem um bocado a ver com as bandas de Glasgow. Por isso os Orange Juice e o Edwin Collins é um dos meus compositores preferidos. Ok, seguimos então para I Can't Help Myself, voltamos já. Viking Alternative. E ouvimos The Stranglers com Skin Deep. E mais uma vez, a pergunta da praxe, Skin Deep e The Stranglers, porquê? Olha, os Stranglers, eu, da banda, sou o mais apaixonado. O Carlos também, o Carlos Santos também. E alguns teclados que ele usa e até a forma de tocar, vai buscar um bocado a sonoridade dos teclados do Greenfield, o teclista dos Stranglers. Ok, para quem se esqueceu, estamos hoje aqui com Pedro Temporão, o baixista dos Corsairs, e queria te perguntar, aceitam que a vossa música se inspira no espírito pop? Sim, sim, a nossa música é essencialmente pop. Consegues-me explicar, assim, brevemente, porquê? Qual é que é o... É cantarolável, é alegre, é cantarolável, é espirituosa e é... É positiva, pronto, não é uma música negra, percebes? Não, é bem disposta, pronto, não... E fica na cabeça. Sim, mas... sabes que as coisas ficam na cabeça das pessoas quando ela é sim, também ficam quando presta também, não é? Também é verdade. Não, e quando passa muitas vezes numa rádio, não sim, é? Sim. Porque podes fazer o melhor disco, a melhor canção do mundo e ela estar editada e ninguém a conhecer. Eu todos os dias descubro coisas, pá, que eu dou-me assim a falar sozinho, como é que é possível? Ninguém vai conhecer isto. É normal. Percebes? É normal. E depois andam a ouvir coisas, pá, muito inferiores, porque passam na rádio, porque tem uma editora por trás que dá a conhecer, que insiste. Então o vosso pop é um pop, vá, a dar para o alternativo. Sim, nós defendemos um bocado, a nossa bandeira é um bocado alternativa, não é? Nós defendemos um bocado isso. E nesse sentido queria-te perguntar, ainda que toquem música pop... os Corsairs, acreditas que fazem uma redefinição do que é a música pop, principalmente em Portugal? Seria presunçoso da minha parte dizer que sim, quer dizer, não sei. Então o que é que achas que vocês gostavam de trazer ou querem trazer à música pop? Nós queremos trazer aquilo que nos faz sentir bem fazer, enquanto músicos, enquanto banda. E não queremos estar ligados, eu sei que não estamos ligados a nenhum movimento em Portugal. Tivemos sempre à margem, mas isso aconteceu sempre comigo, com as bandas a que eu pertenci. Nunca nos juntámos, nós fazemos concertos sozinhos, não temos, assim, digamos, um núcleo de bandas ou onde possamos inserir dentro de um determinado conceito. Percebes? Eu lembro, agora não vou estar a dizer nomes, mas há sempre durante determinados anos determinadas bandas que se juntam, criam um movimento, há uma editora, e nós tivemos sempre à parte disso tudo, e continuamos, portanto nós fazemos a nossa música, se ela vai ser importante ou não para as pessoas, se vai ser conhecida, se estamos a ser importantes ou não também, pá, não sei. Então porquê que a fazem? Porque nos sentimos bem a fazer, pá, e eu vou fazer sempre. Há um bocado estávamos ali a falar, eu já tenho uma banda nova também, portanto, embora eu não viva da música, e lá está, nós conseguimos sempre, mesmo com o tempo muito ocupado, consegues sempre arranjar mais um bocadinho de espaço nesse tempo para poderes fazer mais qualquer coisa. E nunca estás, mesmo que gostes do que fazes, nunca te sentes realizado, porque podes sempre fazer diferente com outros músicos. Percebes? E nós não vivemos disto, isto não nos dá rigorosamente nada, é uma paixão grande, né? Profissional. Uhum. Porque nós fazemos, eu tenho amigos que são músicos, mas que gostam de ir à garagem e juntam-se, fazem umas jam e coisas assim do género. E eu nisso não alinho. Eu gosto de tocar, mas gosto de ter um objetivo, é ter uma banda, ter um nome dessa banda, discos editados, tocar ao vivo. Percebes? Nisso há um certo profissionalismo no nosso trabalho, não é? Não profissionalismo enquanto monetário, porque nós não ganhamos o suficiente sequer para comprar cordas. Pá, mas pronto. Está grave, então. Queria também perguntar-te, sentes que de certa forma os Corsairs gostam ou acabam por recriar um pouco a musicalidade dos anos 80? Não. Pergunto-te isto porque este vosso Adeus Europa é este single lançado para festejar. Sim, podemos dizer, para festejar este novo lançamento, não é? Sim, faz-me lembrar seriamente, não sei explicar porquê, mas faz-me lembrar seriamente o Portugal na CE do GNR. Não sei se terá a ver um bocado com o título também. Maravilha. Sabes que o GNR é um dos projetos musicais portugueses que nós mais gostamos. E depois queria-vos perguntar, isso são uma inspiração, a banda do Reininho? Se há a banda em Portugal de que eu gosto é o GNR e o trabalho do Reininho. Eu falo por mim. A banda simpatiza também. Mas eu pá, sim, acho que é fantástico. Se a banda tiver essa ligação, ou tiver, se alguém se lembrar sempre, ou se lembrar do GNR enquanto ouvi Corsairs, para mim maravilha. Não, porra. Pá, porque e tem alguma sonoridade dos anos 80, e pessoalmente o teclado usado pelo Carlos tem. Sim, sim. Neste tema tem. Mas só ouvis o resto do álbum, mas não é uma coisa propositada, percebes? Nós não estamos ali. Há uma coisa que é importante. O que nós fazemos é sincero. Nós não quando estamos a compor, não estamos a pensar, percebes? Nós juntamos, há uma ideia de um ou outro, às vezes que são coisas criadas na sala de ensaio, e outras vezes cada um traz uma ideia e depois é construída em grupo, mas são coisas que saem naturalmente. Pronto, e aqui é aquilo que nos inspira, que sai do momento. Achas que essa espontaneidade às vezes vos leva a criar coisas que, por exemplo, eu digo-te já que no Finito L'Amor o registro é tudo muito semelhante, tudo muito coeso. Sim. Achas que do Finito L'Amor para este há uma diferença a esse nível, ou seja, essa espontaneidade trouxe... Se o álbum tem um fio condutor em termos de sonoridade. Sim, sim, sim. Tem também, mas tem ali alguns picos de que diferenciam. Por isso é que é curioso, o alinhamento do álbum, eu posso-te agora contar. O álbum tem 11 canções e até à nona canção são tudo canções. São cantadas, pop. E depois tens uma pausa na 11ª, que é a canção mais calma do disco, que é Ondas Pele de Elefante. E depois tens um instrumental a acabar o disco, que é uma espécie de tema krautrock. Okay. Assim, longo, um tema de 5 minutos, que acaba assim numa sonoridade muito forte e barulhenta. Mas até ali o disco é... Também há ali um fio condutor em termos de sonoridade, de canções, não é? Temos mais surpresas, sim, então, sim. neste novo lançamento. Sim. O Finito L'Amor era um disco mais todo ele igual. Uhum. O que não é mau, também. Sim, de tudo. Tu tens exemplos de bandas, umas de uma forma, outras de outra, que tu ouves o disco do princípio ao fim e parece estar sempre a ouvir a mesma canção. E que não são maus álbuns. E tens outros que, pronto, variam logo, não é? Olha, falando em bandas, e há pouco falávamos em bandas portuguesas e falávamos no GNR, o GNR tem alguns anos e hoje, atualmente, o que é que vos sabe bem ouvir? Ou seja, qual é que é, para vocês, a melhor banda portuguesa atualmente? Que vocês gostem de acompanhar? A minha influência vem sempre mais de fora, a minha, e grande parte da banda também. Mas ouvem o que se faz cá? Sim, mas sim, por curiosidade, para saber o que é que se faz. Eu gosto dos Ex-Wife, uma banda simpática do Porto, mas o meu gosto vai para bandas mais antigas, Repórter Estrábico, Três Tristes Tigres, GNR, gostei também dos Táxis, mas isso já há mais tempo, não é? Muito tempo, sim. Os Mão Morta também, gostei da primeira fase dos Mão Morta, ou Caso Épico, que era uma banda aqui de Lisboa, do Farinha Master, uma banda mais obscura. Isso agora assim de repente não me lembro. E as bandas de que eu fiz parte, mas isso, pronto, não vou falar delas, parece mal, não é? Mas sim, os Bizarro Locomotiva, uma banda também interessante. Os projetos do Armando Teixeira, os Bala, também interessante. Sim, há uma série de coisas. Os Capitães da Areia é uma banda simpática também, que é um dos miúdos novos, com certeza, que já ouviste sim, falar claro, também. Sim, claro, sim. E, epá, há um projeto novo da Ana Deus também, que é o... que era dos Três Tigres e dos Ban, não é? Que é, como é que ele se chama? Osso Vaidoso, também a nível instrumental e experimental interessante. Gosto do trabalho do Alexandre Soares, também foi um dos fundadores do GNR. Mas eu também gosto muito das bandas do Porto, eu puxo um bocado ali... É para o Norte. Mas gosto da cidade, eu sou um minhoto, o Henrique também é, nós somos dois minhotos na banda. O Henrique é de Viana e eu sou de Monção. Somos mesmo lá encostados. Há choque entre os nortenhos e... Não, não. Mas são solistas ou são aqui de Lisboa? Os restantes três. Não, o Carlos nasceu na Venezuela, vive ali também na zona, no Seixal, e o Damião, ele vive em Oeiras, eu não sei onde é que ele nasceu, e o Castedo vive em Lisboa. Portanto, mas é a malta daqui do Sul. Só eu e o Henrique, eu vim para cá com 6 anos, e o Henrique veio também com 7 ou 8. Portanto, somos mesmo minhotos lá de cima. Mas temos boa relação com claro, a banda do claro Sul. Claro que sim, acredito que sim. E falávamos bem das bandas do Norte, vamos agora falar bem de bandas que nem de cá são, mas também valem a pena. Portanto, neste caso, Cats on Fire, vamos passar para a terceira escolha musical aqui do nosso amigo Pedro, com Tears in Your Cup, não é verdade? Os Cats on Fire é uma banda que está sempre no meu... eu sou DJ também. Eu não gosto de me designar como chamar-me DJ, eu sou um selector, que era uma designação que davam aos DJs jamaicanos, nos anos 60, Eles andavam naquelas carrinhas, percorriam as cidades, vilas na Jamaica. A passarem música tão simples. Sim, eram selectors. Portanto, eles, um selector é alguém que seleciona um determinado número de canções e passa. Portanto, eu não quero, de modo algum, ser um... Sim, um DJ é muito mais... Tecnicamente, não é? Sim, sim, sim. Portanto, e o Skets on Fire, eu trago sempre na mala e costumo passar, quando faço um set assim mais pop. Isso, deixa-me só dizer-te, os Skets on Fire são finlandeses, mas a sonoridade dele, se nós não soubéssemos que eram finlandeses, dizíamos que eram também uma banda de Glasgow. Porque é, mas é mesmo, eles parece que nasceram na Escócia, não é? E outra curiosidade, o Henrique esteve agora há uma semana em Londres, há duas semanas, e foi ver os Skets on Fire. Viu os Skets on Fire ao vivo. Okay. Já cá tiveram também, eu também não vi. Na altura não me apercebi, não vi. Mas pronto, tem tudo a ver também com a nossa sonoridade, com o nosso gosto musical. Sacados então da mala aqui do nosso amigo Pedro, vamos ouvir então Skets on Fire com Tears in Your Cup. Forget you in my prayers. frog in my throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shock by the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights. At the party at the club on a Saturday night. But I don't get disapproving from my girl. She gets all the highlights wrapped in gold. You're my picture on the wall. My E aí esteve, e está, Belen Sebastian com Funny Little Frog. Mais uma vez, voltamos ao ar. Pedro, Belen Sebastian, para além de serem de Glasgow, porquê? Olha, eu gosto muito da... Eu tenho a discografia toda dos Belen Sebastian, em discos mesmo. Tenho alguns vinis e também em CD. E foi de um dos concertos ao vivo, foi de um dos concertos que eu mais... Os concertos são ao vivo. Podia ter visto na televisão, mas foi mesmo ao vivo. No Coliseu. E pá, eu gostei imenso. Foi um grande concerto. Está há quanto tempo? Só por curiosidade. É pá, não sei. Eu com datas, mas... pá, deve ter sido já depois de 2000. 2002, 2003. Não sei precisar agora a data certa. E eu gosto muito, não só dos Belen Sebastian, mas de todo o trabalho do vocalista, que eu agora não me recordo do nome, mas também pouco importa, que ele também faz uma série também de outras participações, produziu álbuns dos Câmara Obscura, que é uma banda também de Glasgow, conhecem com certeza. Curiosamente, a primeira editora deles foi uma espanhola, a Elephant Records. E todo um multiculturalismo sim, sim, associado a este movimento. Sim, nós estamos ali um bocado sempre, percebes? Por acaso, esse é um tema que eu quero levantar contigo daqui a pouco. No entanto, por agora, voltando um pouco voltando atrás à vossa musicalidade, sim, concordas que vocês voltam atrás no tempo? Para fazer a música que fazemos? Sabes que há sempre um voltar atrás. Isto é, tu sabes que daqui a uns aninhos não se vai poder falar nos anos 80, percebes? Já está um bocado, já está na altura. Já não se pode falar muito. Exato, percebes? É os anos 90, vem sim, outra sim. vez agora os Nirvana, os Pearl Jam e por aí fora. Aliás, a Radar, que é uma rádio que eu ouço, eu, provavelmente a única rádio que eu ouço, uma ou outra, programas de autores, já a própria Radar já tem... um destaque às bandas dos anos 90, que é o, não me lembro agora, R90, exatamente. Portanto, percebes o que quero dizer. E é natural que nós, enquanto banda, e como conhecedores que somos também de décadas anteriores, que queiramos e vamos buscar com certeza influências. Agora, nós queremos ser uma banda de agora. Mas o facto de tocarem uma música mais, vai entre aspas, retro, não, significa não, não, que... Não, nossa, eu não acho que a nossa música que seja não? retro, não. Não acho. Mas tu ouves... Epá, isto é tão complexo. Eu lembro-me quando saíram os Franz Ferdinand ou os Interpol, aquela onda das bandas, os Interpol, que eram influenciados muito pelos Smiths e pelos Chameleons. Joy Division também. Por aí fora. Uhum. Não, mas repara, aquilo vai ficar registado como uma banda deste milénio, não é? Deste início de milénio. Eles tinham aquela influência e na altura se calhar dizia-se, olha, eles andam a copiar as bandas dos anos 80. Mas quando passares daqui a 10 ou 20 anos, tu vais-te lembrar dessas bandas daquele tempo. Porque aquele som foi criado naqueles anos, não é? Continuações, quase. Nós não temos como referência nenhum som de nenhuma década. Não temos. E achas isso essencial ou acabou por ser assim? Essencial ter essa referência? Neste caso, essencial não ter, porque vocês não a têm, estás-me tu a dizer. Eventualmente temos, eu não vou estar aqui a. Isso é tipo o outro que vem dizer: não, nós não conhecemos nada. Nós, sim, pronto, mas isso é óbvio. Claro que nós conhecemos e ouvimos e gostamos e não gostamos. Não é importante não ter, acho que não. Como também não é importante teres. Mas achas que há um fascínio. No regresso ao passado, no que toca aos Corsage, sabe bem esta sonoridade assim mais velhota, mas isso acho que mais clássica. Isso com todas as bandas, pá, com todas as bandas. Achas que sim? Não há nenhum músico. Há bandas que são muito inovadoras, mas isso é muito complexo e muito difícil de o fazer, não é? E mesmo essas bandas mais inovadoras têm sempre alguma influência que vem de trás, porque ninguém vai formar uma banda e dizer, olha, não conheço nada e vou formar agora uma banda e vou inventar um som porque não conheço nada, não sei o que é que se fez para trás e vou inventar. Portanto, há sempre uma influência. Agora, bandas como os Kraftwerk, como os Joy Division, como os Jam, sei lá, como eu queria ver se falava agora de bandas mais... Estás a falar de inovadores, é isso? Sim, bandas que marcaram... Pá, percebes? Sim, foram pioneiras. Fazem um estilo. Até quase. Como os Pink Floyd, até como os Doors, pá, como os The Who, que é uma das minhas bandas preferidas dos anos 60, Small Faces, pá, isso dificilmente... Quer dizer, tu na altura não consegues perceber isso, não é? São bandas da altura, ouvem-se. Passado os anos é que tu vês a importância que aquela banda teve. Embora conhecida ou não, não é? Tudo hoje em dia, exatamente, com sucesso ou sem sucesso, tu é que vais perceber mais tarde que importância que aquela banda teve depois, não é? Para o resto das gerações seguintes. Ainda a falar na vossa musicalidade, notas que, isto por acaso eu acho uma curiosidade interessante, notas que no vosso trabalho há uma espécie de cronologia invertida. Ou seja, ao longo dos anos que passam na carreira dos Corsage, parece que vamos voltando atrás no tempo. Notas isso? Na vossa musicalidade, no vosso trabalho. De álbum para álbum parece que voltamos ainda? Sim, sim, sim. Isto tínhamos que voltar aos anos 60. Ou 70, não, a nossa música não tem nada de 70. Não tem, tem mais de 80 e poderá ter uma ou outra de 60, mas mais esteticamente, percebes? Não em termos de sonoridade. Uhum. Mas não sei, acho que não. Sei. Acho que não. Meti-te a pensar agora. Não, acho que não. Eu sou um grande apaixonado da música dos anos 60. Enquanto grande apaixonado do movimento mod dos anos 60, das escutas, da música. Eu nasci em 64, mas até o meu nome como selector é Mod 64. Mas não tem a ver com o ano que eu nasci, tem a ver com o movimento moda em si. Com o modo, sim. Porque foi em 64, foi no verão de 64, que explodiu. E com as bandas, que vamos a ver, os Small Faces, os da U e os Kinks e por aí fora. Mas eu não trago isso para os Corsage. E um dos sets que, enquanto DJ que passo, é a sonoridade dos anos 60, jamaicana, e o rhythm and blues americano. E o máximo rhythm and blues de bandas que nasceram na Inglaterra, com influência do blues americano, não é? Okay, mas não trago isso para a banda, não... É como estava a dizer, nós não pensamos, tipo, olha, vamos... Sai, pronto, não sei se... É natural. E também com alguma naturalidade, vamos então ver se nos rimos ainda mais um bocadinho, porque vale sempre a pena, não é? E este programa pauta por isso. Portanto, agora eu vou-te pedir, Pedro... Vamos então para o nosso momento de humor. Ele não faz ideia, ele não sabe nada. Isto é que tem graça, porque os convidados vêm cá e vocês deviam ouvir os programas antes de virem cá. Vocês não ouvem os programas, depois são apanhados nessas parrelas e nem sabem. E a mesma coisa vai acontecer à nossa fotógrafa aqui hoje de serviço, à Rita Bernardo, que também vai dar uma ajudinha, porque, pronto, olha só, neste caso, como só temos o Pedro em estúdio, precisamos mais personagens, não é verdade? É verdade, sim, senhora. Portanto, the freaky moment, vamos a isso, vamos vir um bocado. The freaky moment. Uma advogada conduzia distraída quando, num sinal de stop, passa sem parar em frente a uma viatura da GNR. Ora, muito boa tarde. Documentos e carta de condução. Faz favor. Mas porquê, senhor guarda? Não parou no sinal de stop, ali atrás. Eu abrandei. Como não vinha ninguém. Exatamente. Documentos e carta de condução. Faz favor. Você sabe qual é a diferença jurídica entre abrandar e parar? A diferença é que a lei diz que num sinal de stop deve-se parar completamente. Documentos e carta de condução. Faz favor. Oh não, senhor guarda. Eu sou advogada e sei das suas limitações na interpretação do texto da lei. Olhe, proponho-lhe o seguinte. Se você conseguir explicar-me a diferença legal entre abrandar e parar, eu mostro-lhe os documentos e você pode multar-me. Se não, vou-me embora sem multa. Afirmativo. Concordo. Pode fazer o favor de sair da viatura, senhora advogada? Ora bem, a advogada desce, sai da viatura, e então a patrulha da GNR saca dos cacetetes, e aquilo é porrada de meia-noite que até ferve para cima da advogada. Socos para tudo quanto é lado, lambadas, bicaradas nos dentes, etc, etc. A advogada grita então por socorro e implora para pararem. E o GNR então pergunta: quer que eu pare ou que abrande? Par! Afirmativo. Documentos e carta de condução. Faz favor. The Freaking Alternative. Portanto, há pouco, e mais lá para o princípio, falávamos no vosso novo disco. O título é em português e remete para a música nacional, eu acho, pelo menos. O que é que vos deu na cabeça para largarem por fim o inglês e, suponho eu, cantarem neste novo registro, este novo registro todo em português, isso sim? O porquê disso? Uma coisa muito natural, acredita. Foi. E depois, o que eu acho piada, eu já te falei até isso com o Henrique, temos falado... Tu consegues meter o Finito L'Amor e até o álbum anterior, nós temos um mini álbum de título Corsage, que foi editado antes, não sei se sabias, se não. Sim, sim, sim. Pronto. Foi o primeiro, digamos. Primeiro, assim. Que o nome Corsage. E tu pões os três e não. Nós não fizemos uma tradução do inglês para o português, como às vezes se faz. Olha, vamos fazer agora um álbum em português. Até escrevemos em inglês, mas achamos que é melhor fazer em português, vamos traduzir. Ok. Não, é um álbum escrito em português. E o que é curioso é que a forma do Henrique cantar e esta ligação entre álbuns de línguas diferentes não se nota grande diferença. É os Corsage. E o que é engraçado é que nós ao vivo continuamos a cantar músicas em inglês dos discos anteriores. E aquilo é natural, percebes? Não há choque quando passas do inglês para o português? Não, acho que não. E foi ótimo, porque nós estávamos com receio nós não tínhamos receio do género das pessoas acharem, agora vão cantar em português, porque se calhar acham que está a dar mais, rigorosamente errado, percebes? Okay. Não, nada disso. E foi uma necessidade de escrever em português mais pelo Henrique. E que achámos que ficou bem. E aproveitando essa palavra necessidade, consegues explicar-me o porquê de recorrerem a tantas línguas no vosso trabalho? Por exemplo, o vosso longa duração tem um título em italiano, vocês têm músicas com refrões em espanhol, pelo menos uma, cantam em inglês, agora acabam de se virar para o português. Sim, sim, mas isso é... Consegues explicar esta tendência? É a facilidade que o Henrique tem de se expressar em várias línguas. E Isso é ótimo, porque não te obriga a que tenhas que cantar numa só língua. Nós, se fizéssemos agora um disco em italiano, se ele tivesse essa facilidade de escrever um álbum em italiano, ótimo. percebes? Que era também natural. Sim. Pá, sei, acho que não ele mistura, não sei, só viste já as canções do álbum, mesmo neste disco eles têm frases em inglês também misturadas, o Deus Europa tem, não é? Sim. E já, embora em português no Infinito Amor não tinha. Tinha o título em italiano, tínhamos um tema que tinha algumas frases em italiano. Espanhol também. Penúltima que tem os refrões em espanhol. Em espanhol. Uhum. Chegámos a fazer uma versão também de um tema de uma cantora espanhola quando ganhámos um prémio em Cáceres como melhor banda portuguesa 2009. Do ano. Uhum. 2009 era a versão da Jeanette, que era o Ciao Amore Mio, e que cantámos depois das vezes que tocámos lá em Espanha e correu muito bem. Portanto, não. É assim, olha, sei lá. É natural. Também é uma pessoa que escreve e ele tem essa. Tem esse gosto em escrever assim e nós aceitamos perfeitamente. É natural serem naturais, digamos assim. Exato. E o facto de claramente prestarem uma especial atenção ao nosso país tem alguma coisa a ver com a atual e difícil conjuntura que Portugal enfrenta? Sim, claro. O título, ou seja, vocês quiseram de facto fazer este álbum para dar uma forcinha ao nosso país? Nós somos tão insignificantes para dar essa força. Não interessa, é sempre. É uma chamada de atenção, sim, é uma chamada de atenção, sim. E onde exportamos, acho que toda a gente já percebeu que isto está mal, não é? E portanto não é por mais uma canção que possa chamar essa atenção que não. Não, o que nós escrevemos, o que o Henrique escreve, realmente tem um bocado a ver com esta conjuntura, com este mau momento que estamos a viver, evidentemente que sim. Então largaram quase todo o álbum. Largaram um pouco o romantismo. Sim, eu um bocado estava a te dizer isso, que o música bipolar portuguesa, este álbum é um bocado diferente quanto a isso em relação ao Finito de Amor. Sim, claro que sim. É mais político este álbum. Exato, e é um pouco por isso que surge este single Adeus Europa. Será necessário dizer Adeus à Europa, vocês acreditam nisso? Espero bem que não. Não querendo entrar aqui na política, mas já o fazendo. Sim, mas na altura, quando há um bocado disseste que te fazia lembrar Portugal na CE do GNR, na altura quando decidimos o que seria este o single, não foi unânime na banda, este single. Ah, sim? Não foi unânime, não. A escolha, nós o segundo single, que vai ser o, posso desde adiantar, que é a Menina de Lisboa. Menina de Lisboa. Já temos o vídeo gravado também. Já feito, e passámos à frente, decidimos, não, vamos lançar o Deus Europa, o Menino de Lisboa fica para depois. Que é uma canção mais primaveril, de início do verão, e acho que combina muito melhor com isso. Curiosamente, ainda temos um tema que é Chuva no Meu Verão, que isso então vinha mesmo a calhar, se nós ainda conseguimos... É lá para julho. Se tivermos hipótese de lançar um terceiro single, será essa. Mas estávamos a falar de... Estávamos a falar do Adeus à Europa e da... Sim. E da CE. Sim, tem tudo a ver. As letras do Henrique são políticas, não é? E é uma chamada de atenção também para este momento mau que estamos a viver. Portanto, vocês abriram os olhos. Mas nem todas as letras, nem todas. O Adeus à Europa é mais uma ou outra. Mas o Henrique é muito crítico. Ele não é uma pessoa que esteja... conformada, não é? Sentes que cada vez mais há essa necessidade dos próprios artistas, com o espaço mediático que têm, dizerem um... Sim, é importante acordem. Que digam. Sim, é importante que digam. Eu não sou... O Henrique é mesmo. Ele é grande apreciador de músicos e cantautores como o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho. Eu não gosto. Eu não gosto de música de intervenção. Não gosto. Eu sou muito... Porquê? Não quer dizer que não seja... Não me agrada ouvir, não gosto de Zeca Afonso, não me agrada ouvir, não mexe comigo, percebes? Eu sou muito... Eu sou muito apaixonado pelas canções, por aquilo que me transmite mais musicalmente do que em termos de texto, de mensagem, entendes? Não sei se é por ouvir mais música anglo-saxónica do que música portuguesa. E os ingleses, na grande parte, tirando um ou outro exemplo, eles não dizem rigorosamente nada. Sim, a nossa música pauta-se pelas letras. É? Basta ver a nossa herança, o fado, lá está a música da intervenção também. Percebes? Sim. Os ingleses, tirando um caso ou outro, eu lembro-me do Matt Johnson, dos Dede, que era um bom letrista, os Outer Boys do Mac. Outer Boys, sim. Há alguns bons exemplos, até o Morrissey também. Claro. Mas há outros exemplos de músicas que nós até gostamos, mas aquilo não passa de um all of you, não é? Sim. Percebes? Não... Sim, os Waterboys eram muito um I love you, eu acho. Pelo menos. Ok. E pronto, pá, não... Mas isso, pronto, seria mais um Henrique a poder-te explicar aquilo que ele sente mais quando escreve, não é? Pronto, mas escolhas são escolhas e vamos às tuas duas últimas, uhum, que também interessa. E, portanto, neste caso, a quinta, Sweetie com She's in Fashion. Sweetie, não sei se concordas ou não, mas já distancia-se um pouco daquilo que nos trouxeste, ou achas que não? Das restantes quatro que até agora ouvimos. Não, os Balanced Space era uma banda contemporânea, não é? Aliás, todas as que eu trouxe é a mais contemporânea. Não, os Cats on Fire. Sim, é um bocado mais glam, pronto, sim, digamos assim. Mas também tem a ver com o surgimento nos anos 90 de outra vez fazer lembrar o movimento mod, que surgiu um bocado com as bandas do Britpop. Okay. Que eram os Blur, os Oasis, todas é que eu menos gosto. Sim. Mas os Blur, os Oasis, os Suede, o que é que havia mais? Os Pulp, todas aquelas bandas britânicas que faziam outra vez fazer-nos despertar pelo gosto da sonoridade dos anos 60, bandas como os Kinks, essencialmente os Kinks, não é? Isso porque não os Beatles também, ou os Stones, mas okay, aquela sonoridade okay, mais dos anos 60, não é? E é um bocado aqui que surgem os Suede, não é por mais nada. Aliás, olha, vou-te dizer que também foi um dos concertos mais espetaculares que eu vi na Aula Magna também. Okay. Também. E portanto vamos então relembrar esse concerto para quem lá esteve, neste caso também para o Pedro, e seguimos com o Sweetie com She's in Fashion. She's the shaking air. freaking alternative. E foi Morrissey com Suede Ed. E explica-me lá o que é isto, Pedro. Suede Ed. Suede Ed, pronto, é uma canção de um álbum do Morrissey, do Bona Drag. E eu posso explicar o que é. Ali, aqui há um gosto dele por este movimento Suede Ed, que é um movimento que apareceu no... A ver se eu aqui não falho em termos de datas, que eu também com datas... O Suede Head, portanto, os mods apareceram nos anos 60, 64 essencialmente, eles duraram até mais ou menos até 69, quando apareceu depois aquele boom do White Power, não é? E os mods dispersaram-se, acabaram por deixar de ter interesse em continuar a ser grandes apaixonados pelas scooters, a forma de vestir, e isso é natural. Alguns deixaram crescer o cabelo e entraram mais numa sonoridade mais psicadélica, não é? E depois com o surgimento das drogas, não é? Em mais abundância e com mais facilidade de poderem usar. Surgiram nesta altura os Suede Head, que é uma espécie dos primeiros skinheads. E isto tem a ver, como se fossem... Os Suede Head dividem-se entre primeiros skinheads e usar de modos. Portanto, os modos dividiram-se, uns foram para o som mais psicadélico. Tu vês, tens o caso dos Daú, que era uma banda de sonoridade de rhythm and blues, e depois entraram mais numa sonoridade heavy metal. Sim, não é? Sim, heavy sim. metal não, mas mais pesada. Foram por onde a grande parte das bandas seguiram. Portanto, em termos sonoros, o final dos anos 60 deixou de existir enquanto movimento mod. Porque a música mod não existe. Existe mods enquanto pessoas e apaixonados por um determinado tipo de música, as escutas, a forma de vestir, dançar e uma série de outros gostos, não é? Muito bem, uhum. E os Sweatheads foram os primeiros skinheads. E o que eles ouviam na altura, ao contrário do que se pensou mais tarde quando apareceram os skinheads nos anos 80, já não tem nada a ver. Ouviam música jamaicana. Sim. Tu vais pesquisar e ouves cenas do final dos anos 50 e 60, princípios 60, temas Skinhead Revolt, Skinhead Mount Stump, com bandas só com negros que cantavam esses temas. Portanto, não tem nada a ver com questões de fica aqui a desmistificação. Não tem nada racistas a ver, de facto, ou coisas assim do género. E pronto, o Sweathead tem a ver um bocado com. Pronto, com usar de modos ou. Com um surgimento novo ali, de um movimento ali no final dos anos 60. Ok. Ficamos assim esclarecidos. Continuamos a falar do Música Bipolar Portuguesa, o novo álbum quase aí a sair dos nossos amigos Corsage. Portanto, o nome já temos, Música Bipolar Portuguesa. Só me falta saber o motivo para o nome. Consegues dizer-me, Pedro? Epá, nós tínhamos alguns nomes mais. E andámos ali tipo quase à porrada, percebes? E este porquê? Agora, pegando nas palavras até do Carlos, do nosso teclista, é um nome que soa bem, não é? E deves ser música. Há este trocadilho também de palavras, deves ser música popular portuguesa, bipolar ou música português. Moderna portuguesa, uhum. Porque não bipolar? Mas isso surgiu, foi o Henrique que criou este nome para o álbum. É a bipolaridade também da nossa música. Que era aquilo que falávamos há pouco, ou seja, a possibilidade de registro. Sim, sim, de poder. Diferentes. Não só em termos de sonoridade, como em termos também. Literários. Depois, isso era um pouco essa questão do romantismo e agora do toque mais político que vocês transmitem sim. ao álbum. E a música, a nossa música, tanto pode ser. Nós estamos com um som mais. Nós nunca somos uma banda agressiva, nunca vamos ser. Mas temos um som mais forte também. E o disco pode ser mais forte, mas também pode ser muito mais intimista, muito mais agradável de se ouvir sossegadamente, percebes? Pode ser mais dançável, menos dançável. Epá, já sabes quando isto? É que sai? Nós temos uma data agendada para 2 de junho, não sei se vai acontecer nessa altura. 2 de junho. Que acho que é um sábado. E com um concerto em Lisboa e a apresentação do álbum. Já sabes onde é que vai ser o concerto. E estás desde já convidado. Opa, muito obrigado. Isto será lá. Patrícia, e a Rita. E a Rita, a nossa fotógrafa. Estás a ver, há um bocado que os nomes. Os nomes e os anos. E agora chamei-lhe Patrícia. É verdade. E disse logo que os nomes também. Então somos dois. Mas será, estão convidados desde já e estamos a ver salas. Nós e a malta de lá em casa que agora nos ouve. Sim, claro. Estão todos convidados. Mas dizes tu, estão a ver de salas ainda. Sim, em princípio será ali no centro de. Vai ter que ser em Lisboa, obrigatoriamente. Embora nós sejamos uma banda entre Almada, Lisboa, Oeiras, Cascais, andamos aqui, o Henrique é de Cascais. É o distrito de Lisboa. Sim, o grande Lisboa, não é? Podemos dizer assim. Olha, e a nível de capa, já há uma capa feita ou não? Já, a ideia já está. Vai ser uma capa que vai marcar também, eu acho. Porquê? Eu não queria adentrar muito, mas tem a ver com o nome, tem a ver com o nome. Colete de forças. Ah. Alguém vestido com o colete de forças. A bandeira de Portugal. E, portanto, lá está o... Percebes? Um a tirar para a política mais uma vez. Muito exatamente. Bem. Olha, e vão voltar a convidar alguém para tocar ou cantar convosco? Nós neste disco temos a participação da Selma, que é a cantora dos Reagan. Ah, sim. Grande cantora, a Selma. Reagan, que acabam agora também de lançar um álbum. Lançaram um novo álbum. Ela participa em 4 ou 5 músicas como segunda voz. E sentes, pronto, eu esse propósito. Mas é a única participação. Ah, temos também mais uma rapariga. Voz também? Faz um apontamento só no início de uma música. são as únicas participações, é delas as duas, não temos assim mais ninguém a participar no álbum, não, neste não. Sentes falta da... Sentes falta da se eu disser mal o nome mais uma vez, desculpa-me, da Sanja? Não, modo algum. A Sanja... A Sânia. É a Sânia, é que sim? Sim, Sânia. Sânia Cacarun. Chacarun. Não é certo. Não sinto. Acho que aquilo foi um momento engraçado e... Correu muito bem. Sim, tem uma boa participação no disco. Mas foi uma coisa, pronto, para aquela altura. Portanto, não, ela também, entretanto, foi-se embora. É engraçado que eu tive sempre esta eu particularmente, embora a Sénia tivesse entrado por uma sugestão do Henrique, mas eu nas minhas bandas que tive anteriormente toquei sempre com músicos estrangeiros na banda mesmo. O caso dos Rain Dogs, nós tínhamos um vocalista alemão e o violinista era inglês. Ah, okay. E embora o Ron vivesse em Portugal, o alemão, agora está em Berlim, o violinista vive mesmo em Inglaterra e sempre que nós tocávamos ele vinha tocar connosco. Não era fácil. E tocámos aí com Lloyd Cole, Walkabout. Olha, por falarem, bons concertos. Por falarem de cá por aí, já chegando quase ao final, porque o tempo infelizmente não dá para mais, por falar em concertos, onde é que vão tocar nos próximos tempos, para a malta saber? Não sei, não tenho datas, não temos datas marcadas. Lá não és horrível com datas, lá está. Não temos. Mas não tem mesmo, é isso? Não, porque olha, nós também não temos o disco editado. Pronto, e não estamos assim também muito com a necessidade de estar a marcar. Nós queremos agora marcar uma data de lançamento, pronto, e ter o disco na mão, porque ainda não o temos fabricado, e com isso depois arrancando a partir do dia 2 de junho, depois sim, tentar fazer umas datas por Portugal, pronto, e quem portanto, sabe em Espanha, uma ou outra. Esperamos por vocês em junho, é um bocado isso, não é? Sim, em junho temos de certeza, no início de junho, o concerto de lançamento. Até lá, não me parece que a gente vá tocar. Falando em futuro, o que é que querem os Corsage para o futuro, para além de um álbum bem lançado e para além de vender esses 500 exemplares também, que falavas há pouco? O que é que nós queremos? Olha, queremos fazer mais um álbum a seguir, sei lá, queremos só mais tocar... Um? Sim, se é sempre mais um, depois do outro, tá pode-se virar, não é? Mais um, é como as cerejas. Exatamente. É mais uma, aquilo sabe tão bem que depois vai o saco todo. Sim, será mais um álbum, tocar ao vivo, porque acho que qualquer músico só uma cantora, que é curioso, vou-te contar isto, que tu poderás saber, de que eu gosto muito e ainda hoje acompanho, que é uma cantora francesa, olha que agora esqueci-me, a Françoise Hardy. Sabes, não sei, por acaso não sei. Não sabes quem é Françoise Hardy? Sabes que ela nunca cantou ao vivo, nunca deu um concerto. Ah, é? Engraçado. E tem mais de, não sei se terá 20 álbuns, mas tem próximo disso. E pá, eu ia dizer, eu lembrei-me dela, mas eu ia-te dizer, qualquer música que se preze, é no palco que a gente gosta de estar. Está. Uhum. Porque é ali que tu dás aquilo que tens para... E para mostrar, não é? Aquilo que é ali, não é? Porque um disco é um momento que não é, que foi gravado, mas depois de interpretá-lo ao vivo é que é a grande paixão. E é ali que fez o teu público, não é? É pá, e toda aquela adrenalina do ir para o sítio... E não é só propriamente o concerto, é tudo... O depois já não é a mesma coisa. É aquele ditado, quando vamos para a festa, vamos a festa, cantar. Quando voltamos à festa, é mais chatice, não é? Mas todo aquele movimento do irmos para um determinado sítio, diferente, conhecer pessoas novas, tocar para pessoas diferentes, interpretar a música que gostamos de fazer em disco e agora tocá-la ao vivo, pronto, é essencialmente isso. Portanto, tocar mas muito, é tocar ao tocar vivo, muito é, e lançar... Mais um, dois, três, pá, quatro... E depois, pronto, nós, qualquer músico gostaria de conseguir sempre mais um bocadinho, não é? E não pararem durante tanto tempo também. Sim, e ter mais exposição, mas é difícil. As rádios, a televisão, é muito difícil. Chateiem aquilo que é preciso, que é o que nós fazemos aqui eu, também. Eu há um bocado vinha a dizer ao nosso manager, ao Marcolino, eu estava a tomar um café com ele, e eu disse assim, epá, disse-lhe só assim, o que é que eles querem mais? Nós decidimos editar o Deus Europa, pensando que até seria... Epá, mas não teve ainda... Pronto, aquilo também saiu, só em termos de... Foi digital, não é? Há mandar pouco uns tempo, sim. Epá, mas estamos nas listas de espera para entrar em Airplay numa rádio, noutra. Noutras não nos ligaram. Epá, eu não estou a dizer que aquilo é uma coisa, mas... passam tanta coisa idêntica, não é? Ou dentro do mesmo género. Pior, passam uma coisa má. Passam melhores também, não é? Mas foi o que eu disse. Nós não andamos aqui há dois dias, como tu sabes, e nós já temos um... Eu posso-me orgulhar de nunca ter que andar aí a pedir nada a ninguém, porque felizmente eu também não vivo da música. E felizmente continuo a fazer e dou-me muito bem com as pessoas. E sabes que ter uma banda é um privilégio, é uma das coisas mais apaixonantes que podemos ter na vida. É tu, durante... Eu estou com o Henrique desde 2003. E nós até somos de gerações diferentes, eu sou mais velho que o Henrique. Uhum. E numa diferença de idades. E é um privilégio, é um prazer enorme ter uma banda e poder tocar. E não é ter a banda só por dizer que temos a banda. Nós fazemos discos, nós tocamos ao vivo. E é uma coisa que não... Eu agradeço imenso poder fazer isto e dar-me bem com as pessoas. E nós conseguirmos, durante este tempo todo, nos darmos com as pessoas, é sinal também que nos respeitamos, não é? Um ao outro, ou uns aos outros. E é uma pena não conseguirmos vingar mais um bocadinho, percebes? Quem sabe? Não sei. E olha, e na tentativa de, então, de vos lançar um bocadinho, vamos então para o lançamento exclusivo aqui no The Freaking Alternative do vosso segundo single deste álbum. Está bem. Ok? Vamos a isso. Música bipolar portuguesa. Portanto, o single que é Menina de Lisboa. Menina de Lisboa. Não é verdade? Entretanto, já tem vídeo e que deve sair por estes dias. Ok, está aí pertinho de sair. Por agora... E o vídeo, só por Conta. O vídeo é muito interessante, porque é a banda a caminhar por zonas conhecidas de Lisboa. É simples, mas está bonito. É muito simples, mas está bonito. Ok, por agora não temos vídeo, mas temos áudio, que é o que é preciso na rádio, claro. Lá está. E portanto, olha, Pedro, da nossa parte, aliás, da minha parte, pronto, e também aqui da Rita, que está a tirar fotos, pá, e da malta lá em casa, gosto muito de ter cá. Um grande abraço, sucesso para vocês, pá. Muito obrigado pela esta oportunidade também. Ora, essa, pá, obrigado. Sucesso para a rádio e vamos a isso, vamos para a isso. O programa. Vamos para cima deles, para o que é preciso. Ora, é essa, pá. Grande abraço para a malta dos Corsages que lá ficou em casa, malandros, preguiçosos, pá. E pronto, no que toca a vocês, nossos ouvintes, continuem por aí. Acompanhem o espaço no Facebook enquanto a gente não volta para o próximo sábado. Por agora, vamos então ouvir este segundo single dos Corsages e depois partimos então para a despedida com o vosso momento Zen. sexo zen. Sexo é a melhor coisa que podes fazer neste preciso momento. Excepto se estiveres na prisão. This town ain't big enough for the two of us. The Freaking Alternative. A tua única alternativa.